quero mais. Se eu sei que a vida é bela e linda, que eu quero mais? Se eu sei que eu estou de bem com a vida, todinho de branco, lindo, esperando ela chegar. Ela chegar. Magui, Magui, Magui, Magnólia, eu disse Magnólia, eu disse Magnólia, Magui, Magui, Magui, Magnólia, eu disse Magnólia, eu disse Magnólia, Magui, Magui, Magui. Já consultei os astros. Ela chega na primavera. Ela já se encontra a caminho. Maternal doirada, muito veloz, feita de um metal miraculoso, com janelas de cristal e forro de veludo rosa, e forro de veludo rosa, rosa, Magui. Magui, Magui, Magnólia, eu disse Magnólia, eu disse Magui, Magui, Magui, Magui, Magui, Magnólia, eu disse Magnólia, eu disse Magnólia, eu disse Magui, Magui, Magui, disse Magnólia. Eu disse mag, mag, mag, magnólia. Mag, magnólia.